Paradise app. Eso es todo. Na minha 327, puxe de estacionamento, posição 1. Autorizado, chama 327, para o táxi. Chamará para o táxi, na 327. Papa Romeo, Whisky, Tango Romeo, decolou os 35, chame o controle em 199, decimal 35. 119-35, boa, Romeo. Agradecido. Tango Delta, cheque o trem. Autorizado, toque arremetido, pista 110, 130 graus, 079. Papatão Juliette, Bravo Delta. Papatão Juliette, Bravo Delta. Mantendo a proa. 050, mantendo a proa, 527. Tanto 32, 07, razão de descida. 1700. 5626, razão que empregará na descida. Confirma para o 5626. Confirmo, razão que empregará na sua descida, 5626. 1500 pés, o 5626. Ok, inicialmente restrita a 1 no 1000 pés na descida, de razão de descida. 10 mil pés já. Wolf, descida visual para altitude de tráfego em Salvador. Na presente, vou em posição rotatória. Tanto 32, 17, voo Iduna, desce e mantém 2 mil pés. Trabalho. Voo no 620, munilha para o externo, completo LS, torre 118, 612. Voo no 620, chama torre 118, 95. 1895, voo no 620. Salvador, boa tarde, voo no 620. Passando externo, baixado e travado. Voo no 620, autorizado pouso, pista 90, 120 graus, 089. Autorizado pouso na pista 10, voo no 620. Altimetro com 1010. Equipe 5000 está passando agora em cima do Airbus 320, rumo sul, passou 8000 descida. Chané 6321. Salvador, Chané 3155. 3155, prossiga. Subida prevista para Guarulhos? Tael. Tael, obrigado. O ajustado 1010. O 5626. Qual a hora nave descer? Copiou o 5626? De base para sinal, pistola 7, Juliette, Bravo Delta. Pode 3 horas e 40 ao termo de Salvador. Ok, ciente. Autorizado, já que eu tenho o ponto de espera, quando eu mato 8895, ajuste 1010, bom voo. 8895.063, 27.010, obrigado. Papai Juliette, mantém o 115, vigilância radar. O meu papai Juliette. 130 graus 069, Capatão Juliette, Bravo Delta. Avisou com a cabeceira 17, Alfa Juliette Golf. Firma. Ok, prepare a aproximação final direta, pistão no 7. Zero, libere a direita, solo 121, versão 9. 219, também presente. Torre Salvador, acelera 623, 7.0, 10.0. Alinhe, mantém. Alinhe, mantém, 62. Solo Salvador, boa tarde, voo 620, entrou na escuta. Corre à direita, voe proa 225. Direita 225, limite é? Localizador, reduz a 1.70 nós, 3217. Limite localizador, 170 nós, 3217. Sim. Recife, frequência 125, decimal 1, boa viagem. 25 no Recife, obrigado, Romeu. Juliette Alfa Golf a 6 milhas da cabeceira, visual com aeródromo. Firmativo. Completa final visual, torre 118.95. 18.95, obrigado. Boa. Torre Salvador, boa tarde, William Aldeu Alfa Juliette Golf. Na final, no 7, embaixo travado. Continua a aproximação, guarda pista livre. Golf. Puxa, NR 6327, autorizado decolar, 130 graus, 07 nosso. Livre decolagem de 1063, 27. Capatão Juliette Bravo Delta, no solo aos 42, liberou a esquerda para os hangares. Boa tarde. Rumba 01, controle, reautorizado 2000, 10, 10. Desça para 2010, reassuma a navegação, reduz a 1.70 nós, voa Duna, livre LS, chama estabilizado. 2.170, reporte estabilizado, 5.620. Baixo travado, Alfa Juliette Golf. Autorizado pouso na pista 1.7, 1.20 graus, 0.7 nós. Livre pouso no 7, Alfa Juliette Golf. Na minha 321 na escuta? Para cheque de equipamento, como recebe? 5/5? Cliente grato. Mantenha a posição. Guarulhos, preparado a aérea, aguarde chamada. Aguarda na chama, troca da conta. 321. Pronto para o táxi, com 5-3 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia e alterna Maceió. Essa é 321. Pela esquerda e reportar na Quebec, ingressa Lima e Mike, reporta na Quebec. Ou faz 180 graus e backtrack. Tati, o Nomio decola da 1-7, primeira curva à direita, inicialmente no corredor Axé. Controle 1-9-35, transponder 0-1-2-5. Estabilizado. Salvador, boa tarde, Tan 3217, passando o Simbra embaixo da lança. Tan 3217, ciente, aguarde autorização de pouso. Aguardando. Vamos sim, valeu, um abraço, voltou. 3-1-8-9-5, ajuste 1-10. 3-1-5-5, corta. Estou botando 3-1-5-5. Olha Guarulhos, 3-4-0. Viena, conforme Zulu 1-0. Recorda pista 10, saída da El, após a Euleda, após Leda Bridge. Bridge intercepta a via, segue até Smap, após a Wake, após conforme rota de plano. Controle 1-9-9-35. Responder 1-0. Botando 3-4-0 para Guarulhos, decolando 1-0. Decolando 1-0 da El, Leda Bridge, após o Smap e a Wake, após conforme o plano. Controle 119-35, companhia 1-0 na posição 5, está 3-1. 6-3-2-1. 6321, boa tarde, contato radar direto Elefa, vigilância. Direto Elefa, ouça 6321, obrigado. Para pushback acionamento. 3155, seja bem correto, para pushback e acionamento. Para pushback, né? Liete Golf, autorizado cruzamento 1-7. Autorizado pushback 1-9-1, para o dar. Tá, frequência livre, Papá Romeu, Alfa Juliette Golf. Cheque de equipamento, como recebe o sol? Parece que vai ter um nosso amigo. Ente grato. 5626. Certo. Mantém o ponto de espera. Titan 3217 no solo 14, primeira direita, solo 1-2-1-9. Direita 1-2-1-9. 5626, autorizado pouso 140 graus 079. Autorizado pouso 1-0-562-6. Solo Salvador, boa tarde, Titan 3217, Librão. Boa tarde, 3217, siga via Alfa. Tá bom? Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette para o 4, tá? 3217. Boa tarde, 5446. Chegada da Amanda, essa é para 5000-1-0-1-0. 5446. Autorizado 340, agora com fins. Acorda pista 10, saída da El, após da El Leda, após Leda Bridge. Em Bridge, intercepta uniforme Zulu no meio e segue conforme plano. Controle 1-9-35, transponder 5042. Rumba 01 ratificando livre LS 3 milhas para Duna, chame estabilizado. Mantila, pode estar estabilizado, vamos fazer um. Azul 6918, é o controle, acendo identificação, direto Duna, desce 2000, ajuste 1010. Felipe 5626, no solo 51, libera a direita, solo 219. Direita, solo 219. Amador, boa tarde, parceria 2231. 2231, da passaria do controle, chegada Mari, desça para nível de voo 050. Ok, 15 milhas para o ideal, senhor, pode ser no ideal ou está presente dentro para o 050? Não, no ideal. Ideal então para o 050, 2231. Direcionamento, chama para o táxi. Autorizado, trip 5627. Iniciando 5627. Papapá, Mike, eu falei, Felipe, tá, que chama para ingresso. Controle, vetoração para separação de tráfego, curva à direita para o 1-80. 5446, vetoração para separação de tráfego, direita para o 1-80. Direita para o 1-80, 5446. Três, dois, sete da Oceania, chama agora Recife, frequência 125.1, 6327. Vou confirmar a frequência novamente. 125, 125.1. Segundo, 127, boa. Três, 192, chegada a Mari, vê se mantém a 060. Espera, 1895, ajuste 1010, vamos lá. Procedimento LS X-Way, pistão no zero. Desejo LS Whisky. Que é ciente. Chegada a mão, chegada a mar inicialmente. Rompa 01, estabilizado. Fui LS. Rompa 01, completa aproximação. Chama a Torre Salvador, 118.95. 118.95, Rompa 01. Lima, tem 17, Mike Eco Delta. De voo 060, chegada Bom Filho, o Condor 25. O 57. Controle Salvador, 35627. 5627, contato radar na decolagem direto Conde Vigilância. Direto Conde, 5627. Janeiro 6321, no passa 1-60, chama centro Recife, frequência 1-26-0, Janeiro 6321. 1-26-0, Janeiro 6321, obrigado, boa tarde. Confirme. O Rompa 01, estabilizado. O ILS é construído a 1-0, visual. Ciente, acuse com o trem embaixo travado. Baixado e travado. Autorizado, pouso, 1-0, grau 089, pistão a 0, 1-01. Pouso na 1-0, 1-0-1. 5446, reassuma navegação, Duna, desce para 3.000 pés, altímetro 1-0, 1-0. autorização para decolar. Mantenha o ponto de espera. Mantenha. 360? Autorizado 360 para confins. Decolada pista 10, saída da Eva, após Del Leda, após Leda Bridge. Bridge interceptando com o grupo 1 no meio, segue conforme. Conta do plano. Controle 1935, transponder 5047. Sim. 3192, décima tem 4 mil pés, altímetro 1 no 0, 1 no 0. 7100 graus 079 1101, no solo 57, libera esquerda por parte militar. Ou melhor, autorizado 180 graus, backtrack, primeira direita, parte militar. Delta decolou 5-8, chama o controle. Guardião 01. Prossiga. Controle Salvador, boa tarde. Papapapá, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, controle direto Manatí, chama de velo CTR, Mike Eco Delta. Condor 25, controle, vetoração radar para sequenciamento, curva direita para 240. Quebec Serra, corredores, 1500 pés, na escuta Paris. Da 30, retoração radar para sequenciamento, curva direita, proa 1-60. Retoração direita, proa 1-60, 5446. Porto Pereira, está autorizado para o seu localizador de entrada próxima? Negativo, mantenha a proa, aguarde. Avance a prova. Zero, chama o controle 19.35. 19.35, obrigado, 19.9. T446 está livre, LS nessa próxima, estabilizando o lock. Livre, interceptar o localizador, reportará. Trip 5446. Então 3192, desça para 2500. 2500, passaria 2231, desce, mantenha 3000, ajustado 1010. 3010, 2231. Controle Salvador, 9.66, decola cumprindo a Tuca. 9.66, contato radar direto Jambo, vigilância. Quando Jambo, 9.66. Tá passando Duna. 9 no 8, passando Duna, completa aliança, torre 118.95. 118.95, 6998. Salvador, conta 25. Conta 25, prossiga. 060, aguarde para continuar. Salvador, 0698. Redução 2002. 209-7312. Controle Salvador, Golan 9-6, forma de fio à direita, para 080, devido à formação. Recomendo aproximadamente. Passaria 2231, no direita 090. Direita 090, 2231. Um. 3192, redução 1802. 3109-7312. Condor 25, desse mantenha 4.000 pés, altímetro no 0 no 0, Condor 25. 3155, siga via Índia no ponto de espera 1895, ajuste 1010, bom voo. Pode dar 1295, bom, está passando 3195. Estabilizar o localizador, trip 5446. Continue a aproximação, aguarde transferência, 5446. Aguardando, 46. É o Guardião 01, confirme. Guardião 02. Ciente, Guardião 02. Chame o controle em 120 decimal. Não, 119 decimal 35. Canal 09, Brasil, passou o símbolo, baixado o trabalho. Autorizado, pouso 120 grau 089. Ele pouso, prazo 6908. Agora estamos tendo 200 nós, chegando a ser para 180. Ok, Ciente. Guardião 02, mantém ele do litoral, sente destino Santo Antônio de Jesus, chame farol da barra, Guardião 02. Passaria 2231, redução 1 no 70. 1709, 2231. Agora está autorizado a interceptar, senhor? Afirmo, está autorizado. 2231. Senhor, se ele interceptar viaduna, pode ser? 3192 da TAM, direita Serra Vita 366, autorizado final ILS Whisky. Direita Serra Vita 366, autorizado Whisky, 3192. Passaria 2231, reduza no 70, mantenha a proa, chama localizador. Tá mantendo no 70, chama no localizador. Condor 25, curva à esquerda, proa 160, Condor 25. Deixa me torre 118.95. 118.95, trip 5446. Passaria 2231, redução 1 no 50. 1 no 50, 2231. No solo 05, libera a direita, solo 219. Trip 5446, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Aguardando, 5446. Mantenha 4.000, aguarde para descida. Gol 1966, chame agora Recife, frequência 12545. Recife 12545, gol 1966, boa. Saiu o pagador, a voa 69 minutos, livrando na Globo. Sareia do 2231, reporte FUI, OLS. Vai tirar 2231, com 159. Ok, ciente. Condor 25, DS mantém 2.000. Três 192 estabilizado e LS Whisky. Positivo, tio. Completa final, torre 1895. 1895, obrigado. Max via Índia, ponto de espera 1895, ajuste 1010, confirma o PB. Tá, 3192, número 2, chame passando Simbra. Chamarei. Dois, controle. No 3-1, no ciente, o ajuste 1010. Frequência livre, bom voo, Mike Eco Delta. Baixé travado, trip 5446. Trip 5446, autorizado pouso, 130 grau, 089. Teve pouso 5446. Aqui à sua esquerda, no portão 1, após estar autorizado, pushback acionamento. Onda 25, restrito 2510. 2510. Ok, 1500 ou 2500? 2.500. 7, portão 1. Passando sim, vocês 192. Gente, aguarda autorização de pouso. LS 2231, visual copia. Firmo, completa aproximação, 5 milhas para o externo, torre 118.95. 95, obrigado. Foi boa tarde, pode sair 2231. Piado, não atrasa a reportar, frequência livre, guardião 02. Gente, 2231. Alexia. Condor 25, tráfego 12 horas, 1 milha, rumo nordeste, 1.500 pés. Mantenha 2.500 pés, livre LS, chama estabilizado. Ok, livre LS, portaria estabilizada, tem o mesmo no podcast, obrigado. Tá 3192, tem livre pouso? Negativo, aguarde que o aeronave está na pista ainda. Chame passando ODA. Portarei. Mantém nível 130, chame agora o controle Aracaju, frequência 1203, boa viagem. Mantém 4.6, a triple volta a eco. 4.6, chega via Alfa Juliette, parte 3. Alfa Juliette, parte 3. Ciente aqui no Quebec Sierra. Mantém espera sobre a rotatória, com curvas pela esquerda. Tá, 3155, para decolagem em 5 minutos. Localizador Condor 25. Condor 25, completa a aproximação final ILS, aguarde transferência para a torre. Condor 25. Aguardando. Alô, Salvador, Bolsa 3192, de Bruna, tu escuta. Bolsa 3192, chega a ver a Alfa e reposta para a Juliette. Alfa antes da Juliette, da 3192. 1097, o número 2, previsão para decolar em 7 minutos. Mantém o ponto de espera. 5241, preparado, bora, bora, bora. Passando Duna, chame torre 118-95, bom pouso. 118-95, obrigado. Torre Salvador, boa tarde, Condor 25, da Fuji ALS. Condor 25, número 2, chame passando Simbra. Chamarei. PM, não entendi. Se o senhor descer para um no meu pé, ajuda mantendo o setor à distância? Autorizado então, setor nordeste, setor nordeste. Sudeste, né? Uma rua aí para a perna do vento, aproximadamente da pista 1-0, aquilo que é Beck Serra. Da Juliette, da 3192. 7392, mantém a 7 da Juliette agora. Gente, vai manter. Fala, Salvador, boa tarde. Voa no 620, sentido November, autorização, Recife. Boa tarde, no 620, prepara pouco agora e conta. Pouco aguardando. Fala, Salvador, você não é 6210? 6394, corrigindo. 6314. Da November, autorização Petrolina. Tango Bravo, que Luiz? Ok, só o cheque rádio. Dois, três, um, pode chamar só? Vai direto na perna do vento da Navarro, tá mantendo contato visual com a corda na final da Navarro, toda a terra. Falou com o teu 6314 da hoje? Contéria 2231, mantém a escuta. Afirmo, Kilo Quebec Serra, 1 no meu pés, reporte final de 2 milhas, cabeceira 17. Positivo, ela está finalizando a pista. semana 7, eu preparo certo. Segundo decimal 9, passareiro. Só mais um minuto, Salinha. É. Só final de 2 milhas da 97, o Tira da Alexia. Ok, cheque o trem, livre pouso, pistão 97, o vento 1110 graus com 08 nós. Já. É, livre pouso, só pistão 97, frente. 125, solo aos 16, libere a direita e chave 121, décimo 9. Será? 3155 ali, aí mantém agora, tá pisando 0. Ali mantém, tá pisando. São Salvador é o 6314 da hoje novamente. Luísque agora sim, chama a torre 118-95, braço Luísque. Estamos prontos para o push acionamento, seria possível fazer o push e acionamento aguardando o copo? É a 8? 3155, livre a decolagem da 10, vento 120 graus com 099. Para a atualidade da 10, tá? Então, o portal da 10, 245 a torre, está com 13,25 de autonomia, 105 CB, alterna Galeão. Confiado. 10, reporte final de 2 milhas. Quebec Serra, solos 18, está livre até o 45. Juliette, prossegue ao 2, 86, 192. 097, alinhar e manter, cabeceira 10. Decola 19, controle 19, decimal 35, por favor. 19-35, obrigado, senhor. Boa tarde. Espera, porque não sei, só foi 2, seja? Sole. Salvador, 3155, boa tarde. 3155, boa tarde, contato radar direto Leda, vigilância. Leda, presente autorizado Leda, vigilância ao 3155. Autorizado Recife, 370, permissão pouca, transmissão Caju, 1935, controle Salvador e 5067 no transponder, igual no 620. Agora, Papai Juliette, controle Salvador. Papai Juliette a 57 milhas norte de Salvador. Mantenha nível 1 no 5 visual e chame agora Centro Recife em 125 decimal 45. No 41118 alinhar e manter, cabeceiro 10. 040 autorizado para Carolina pela Luda de Paula da Bobo, no nosso telefone 010. Pague o que vai vir a parte. Chama 1189, obrigado. 0 graus com 089. Direto Leda Vigilância. Opa, muito obrigado, Leda Vigilância. 97. O controle está 3155, desvia à direita para evitar uma formação próxima a Leda. Ciente, 55. Autorizado 3.0, Azul 4118 está livre da decolagem 10, vento 110 graus com 09 nós. Chame estabilizado, TAN 3560. 32000, tomará estabilizado, TAN 3560. 3 horas, alterna com. Botão 3155, chame agora Recife, frequência 125, decimal 1. 125, 1, 3, 1, 5, 5, obrigado. Do 4118, decola aos 251, 19, decimal 35, bom voo. General 35, obrigado, boa, azul 4118. Oi, Salvador, boa tarde, Azul 4118, Livra 1500 na Dael. 4118, direto da El, vigilante. 4118. Direto da El, Azul 4118. Pode iniciar 6314, Doncha, alinhado na 10. Da 10, vento 130 graus com 8 nós. Autorizado decolagem 10, 63 não passa. Trip 5241, autorizado alinhar e manter, cabeceira 10. 1869, desça para 4 mil pés com 10, 10, vigilância. Nível 130, chama centro Recife, em 125 decimal 1, boa viagem. E 5364, boa tarde, desça 050, chegada Bonf, vigilância. Quando possível, aceita só que o 6314 da Ocha. E inicialmente mantenha Momo, o 6314. Gente, mantendo Momo, 6314. Controle Azul 4118. 35, bom voo. Controle 1935, trip 5241. Uma formação próxima de Leda. Afirmo autorizado, bridge, 4118. Obrigado, 4118. Controle Salvador, trip 5241. Confie para o controle. Trip 5241. 5241, contato radar saída Árvor, vigilância. Ciente, tipo 5241. Paulo Golo 620, protótipo com 131 a bordo, 3 horas e 3, radar na Fortaleza. Tá 3560, estabilizado. Ah, vai ser na torre 286. Ok, então, valeu. Torre 118.95. 118.15, boa tarde, senhora, identificação, desce para o nível 070, chegada a Mari, número 4, na aproximação, reduza 250 nós. Doutor, poderia confirmar a alta frequência da torre para o TAN 3560? 118.95. 118.95, obrigado. Final da 10, tem livre pouso, pista 10, o vento 140 graus com 08 nós. Livre pouso, pista 10, tá 3560. Recife 251, alterno 3395. Recife 251, 13395, obrigado, boa azul, 4118. AVE-SA-8487, desça para 2.000 pés, autorizado LS-X-Way, reporte final estabilizado. Desça para 2.000 pés, reporte estabilizado em LS-X-Way, AVE-SA cargo 8487. AVE-4206, desça para o nível 060. Alinha e mantém, cabeceira no zero. E mantém no zero, não é da... Solo, gol no 169, no 11, para possibilidade de acionar.